sofrido da periferia, sofrendo de amor de nessa vida. Ele é apenas mais um guerreiro da Zona Sul. Amanheceu, brilhou o sol no extremo sul da Zona Sul. Mas um dia começando pra mais um ano comum. Pensando em mais um dia, o que será que vai fazer? Pensando em várias coisas que aconteceram com você. Tentando refletir pra nessa vida não desandar. Estudando de manhã para a tarde trabalhar. Eu gostaria que os irmãos tivessem um pingo de consciência, lutasse pelas coisas e conquistasse sua independência. Lutando, trabalhando, não na vida desandando. Conquistando, batalhando e se conscientizando. Andando pela rua e tendo a mão moral, pra na hora do enquadro não ser tirado de marginal. Pegar sua carteira e tirar seu RG, diz do rádio do Copom. Aqui não consta DVC. O futuro da sua vida só depende de você. Você vai da sua consciência o que você vai escolher. Meu futuro eu já sei, por isso não desandei. Dá uma ideia pros irmãos, só Deus sabe o que eu falei. Nossa vida é igual trabalho na fase de experiência. Se não trabalha direito, você sofre a consequência. Então não faça coisa errada para não sofrer depois. Para atrair as consequências, você sabe que é o dois. O destino das pessoas, você sempre ouvi falar. Então para escutar isso, tente se conscientizar. Realidade, aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul, realidade. Aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul, mas a vida é assim, é difícil falar. Se não tem dinheiro, começa a roubar. Esse é o lado obscuro para esse mundo. As consequências estão do outro lado do muro. Você só sabe roubar, só quer se drogar. Não quer trabalhar, não quer estudar. Mas ajudar você tem da sua família. Mas para a polícia é você na mira. Você é o culpado dessa incompetência. Mas põe a culpa na adolescência. Eu só quero dizer para você: caminho do crime vai se arrepender. Esse é o meu sol. Se liga, sangue bom, porque aqui é o cadeia. Preste atenção. Aqui é a favela do Jardim Capela. Viaja no som e vai de tabela. Pedir a paz é difícil falar. Você fala toda hora e os manos não param de se matar. O mundo te fornece arma, droga todo dia. Mas assim que é o dia a dia da periferia. Do que adianta meter o cano no gerente? A sua vida não vai mudar, não vai ser nem um pouco diferente. Tudo que vem fácil vai fácil demais. Mas desse jeito você nunca vai conseguir obter a realidade. Aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul, realidade. Aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul, realidade. Aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul, realidade. Aqui é só mais um, ideia certa. Guerreiro da Zona Sul. Fiz porque sim, faço sim a união. Sou eu que tô aqui, representante do morrão. Tô aqui por Deus e por mais ninguém. Pros invejosos, traidor, meu rap vai mais além. Guerreiro, aqui é nós que faz a união. Que faz revolução com a paz dentro do caixão. Mas firmão, né Deus, vamos seguir até o fim. Pra entrar na favela e ver o sorriso do negui. Aqui não tem derrotado e nem perdedor. Pode rir os traidor, mas nós canta com amor. Não tô pra competir e nem pra ser famoso. Você e o Ex, muito louco, é nós. Consequência do morro, não tô por ibope, é somente pelo amor. A minha recompensa é seu sorriso sofredor. Sabedoria e união, esperto no jogo. Que o maior dos maiores não se alegra com o ouro. Alerto qualquer um com palavras sábias. Palavras em vão, os covardes têm várias. Escrito por Deus, que é nós por nós. Que a vingança dos guerreiros vai ser nossa voz. Na cadeia ou na Febem, meu rap vai mais além. Que é vingança, meu parceiro, na voz. Vem que vem, consequência do cerejeira. Cleito revolução, se tiver que aplaudir, aplausos pro morrão. Pode crer e acreditar. Pra vencer na vida temos que lutar. É só querer e confiar. Todos nossos sonhos vamos. Yeah!